que me foi rebaixado pra terceira divisão. Ninguém pode ganhar campeonato se o juiz não tem mãe nem coração. Meu time foi rebaixado pra terceira divisão. Ninguém pode ganhar campeonato se o juiz não tem mãe nem coração. Meu time foi rebaixado pra terceira divisão. Meu zagueiro na bola dividida, quase mata de um chuto centavante. Só por isso o juiz ignorante expulsou o coitado da partida. Cê pensa que quem tem perna comprida vai a falta sem ter a intenção. E pra mim o castigo da expulsão só se aplica se haver assassinato. Ninguém pode ganhar campeonato se o juiz não tem mãe nem coração. Meu time foi rebaixado pra terceira divisão. Infame, corrupto e salafrário tem que ser fuzilado na parede. Toda vez que vem bola em nossa rede, ele quer marcar gol para o contrário. Algo tem desse estelionatário, que o castigo mais leve pra ladrão é passar uns 10 anos na prisão. E se for castigado, por certo eu mato. Ninguém pode ganhar campeonato se o juiz não tem mãe nem coração. Meu time foi rebaixado pra terceira divisão. Bota o goleiro não saber agarrar uma bola sem soltar. Dê-me bota o zagueiro manquejar, ter apenas um peito e não correr. Dê-me bota atacar ou defender, todos jogam na mesma posição. Quem encontra defeito em meu timão, ou é cego ou é doido ou é gaiado. Ninguém pode ganhar campeonato se o juiz não tem mãe nem coração. Meu time foi rebaixado pra terceira divisão. Os atletas do meu time tão na sede jogando dominó. No domingo tem brego, tem forró. E pra bingo não tem quem não se anime. Não tem time que ao menos se aproxime do preparo da minha escalação. Para um ano meu time é campeão, nem que eu jogue com prego no sapato. Ninguém pode ganhar campeonato se o juiz não tem mãe nem coração. Meu time foi rebaixado pra terceira divisão. Se o juiz não tem mãe nem coração.